às 15 horas e também às 19h30. Amanhã você vai estar tomando do cálice do milagre. Cálice do milagre. Todas as terças-feiras nós estamos ministrando em todas as nossas igrejas. Tanto ali na nossa igreja, na Avenida Centenário, como também nos nossos tabernáculos. Estamos ministrando o cálice do milagre, porque Deus tem operado através do cálice do milagre, combatendo as enfermidades, as doenças, pessoas sendo curadas, libertas, pela unção e pela graça que o Senhor tem derramado. E as pessoas ali, elas testificam aquilo que Deus está fazendo. Tá bom? Então amanhã, terça-feira, eu creio em nome de Jesus, que Deus vai estar dando a força, o ânimo e as condições que você precisa para chegar até ao Templo dos Anjos. Já eu vou deixar também as conduções, os ônibus. Você que vai apanhar ônibus para chegar ao Templo dos Anjos, vou estar falando para você as conduções que você pode estar apanhando, tá bom? Para chegar ali na Avenida Centenário. Mas neste momento quero deixar aqui o abraço, quero aqui agradecer você que está participando da nossa programação, participando do programa Fé Apostólica. Deus abençoe grandemente a sua vida. Está aqui o Cláudio, o pastor Cláudio. Ele não diz de qual igreja, mas ele diz aqui que ele é pastor. E o pastor Cláudio diz que é ouvinte fiel do programa Fé Apostólica. Muito obrigado, querido. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Muito bom ter a sua participação. E ele está nos ouvindo na Vila Memória, né? Aí em Acará. Deus abençoe o povo de Acará. Ouvinte aí da Liberdade FM, ouvindo agora a nossa programação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma irmã que está participando conosco, nos desejando a paz. A paz, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. A Nádila Martins, a pastora. E também o pastor Murilo, estão nos ouvindo aí na IEQ Santa Catarina. Não, eu acho que aqui eles estão nos ouvindo em Santa Catarina, pertence aí a IEQ. Deus abençoe